cheio do Espírito que habita em mim. Desejo sempre estar, ó Senhor, receber os dons que Tu queres me dar, ser mais fiel e amar. Além do que já te pedi, discernimento me dá. Falsos profetas estão por aí, e eu quero identificar. Pai, eu preciso aprender a discernir entre o que vem do homem e o que vem de Ti, pra não ser enganado nos meus dias aqui. Quero poder discernir. Há tantos servos de Cristo Jesus, cheios da graça, nos campos estão, às vezes sofrendo grandes provações, mas sempre em Deus. Gente,